China substitui dançarinos humanos por robôs nos shows ao vivo. Fim dos dançarinos? Você já imaginou ir a um show e ver robôs fazendo flips perfeitos no lugar dos dançarinos de carne e osso? Cara, isso não é mais ficção científica. Na China, eles já estão fazendo isso. E o vídeo viralizou depois que Elon Musk compartilhou. Os robôs Unitree estão dançando como verdadeiros profissionais no palco. E a pergunta que não quer calar é: será que os dançarinos humanos estão com os dias contados? A cena aconteceu no concerto do cantor sino-americano Wang Lihong em Chengdu. Enquanto ele cantava, vários robôs humanoides da Unitree executavam movimentos sincronizados e até flips Webster como se fossem atletas olímpicos. O vídeo mostra uma precisão assustadora, cada movimento perfeito, sem erro, sem cansaço. É impossível não se agradar com a tecnologia atual. Mas será que isso significa o fim das carreiras artísticas humanas? Muitos artistas estão preocupados com essa tendência. Se os robôs podem dançar por horas sem reclamar, sem precisar de salário, sem fadiga, qual seria a vantagem de contratar humanos? Os produtores de shows olham para os números e veem uma economia gigante. Um robô Unitree de alta performance pode custar caro no início, mas a longo prazo sai mais barato que pagar salários mensais para uma equipe de dançarinos. Você já parou para pensar nisso? A tecnologia avança tão rápido que o que era impossível há 5 anos hoje é realidade nos palcos chineses. Os robôs Unitree têm capacidade de aprender coreografias complexas em minutos, enquanto humanos precisam de semanas de ensaio. Além disso, eles não cometem erros, não ficam nervosos, não precisam de intervalos. Para você poder entender melhor o que eu estou falando aqui, imagine um show que dura 3 horas com dançarinos humanos cansados no final, versus robôs que terminam com a mesma energia do início. A diferença é chocante. O compartilhamento de Elon Musk deu visibilidade mundial a esse fenômeno. Ele escreveu: "Robots in China are doing it all now. Even dancing on stage like pros." E realmente, os vídeos mostram que a performance é impecável, mas será que a arte perde sua alma quando máquinas substituem humanos? A expressão artística vem da experiência humana, das emoções, das imperfeições que tornam cada apresentação única. Um robô pode imitar movimentos, mas consegue transmitir sentimento? Se você não sabe, aqui no Clube do Conteúdo Infinito eu sempre posto conteúdo novo todos os dias, sempre às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 7 horas da noite. Volte sempre todos os dias para ver conteúdo novo aqui. Os especialistas em entretenimento dizem que ainda estamos longe do fim total dos dançarinos humanos. Para você poder entender melhor o que eu estou falando aqui, os robôs ainda têm limitações emocionais. O público vai a um show para sentir conexão com os artistas, para ver a paixão nos olhos de quem está performando. Uma máquina, por mais avançada que seja, não consegue transmitir essa energia humana que faz o público se arrepiar. Os robôs são ferramentas, não substitutos completos. Ainda. O caso de Wang Lihong é interessante porque ele mesclou humanos e robôs no mesmo palco. Enquanto os Unitree faziam os movimentos acrobáticos perigosos e repetitivos, os dançarinos humanos ficavam com as partes mais expressivas e emocionais da coreografia. Essa pode ser a chave do futuro: colaboração em vez de substituição. Os robôs cuidam da parte técnica e perigosa. Os humanos trazem a alma e a improvisação que só seres vivos conseguem. Outro ponto importante: o custo inicial. Um robô Unitree de alta performance custa entre 15 e 30 mil dólares. Para pequenos produtores de eventos no Brasil ou em outros países em desenvolvimento, isso ainda é inviável. Os dançarinos humanos continuam sendo a opção mais acessível para a maioria dos shows regionais e festivais locais. A verdade é que essa revolução dos robôs dançarinos ainda está restrita a grandes artistas com orçamentos milionários, principalmente na China e Estados Unidos. A indústria do entretenimento já está se adaptando. Escolas de dança começam a incluir aulas de coreografia para robôs em seus currículos. Dançarinos profissionais estão aprendendo a programar movimentos e a trabalhar junto com máquinas. Em vez de temer a tecnologia, muitos artistas veem nisso uma nova oportunidade de carreira. Você pode ser o coreógrafo que ensina robôs a dançar, ou o supervisor que coordena as performances híbridas. O futuro não é branco e preto como parece. Os benefícios dos robôs nos palcos também são inegáveis. Eles podem fazer movimentos que seriam impossíveis ou muito perigosos para humanos. Flips altos, giros rápidos, posições que exigiriam anos de treinamento de ginástica. Isso abre portas para coreografias jamais imaginadas antes. Shows que antes eram limitados pela capacidade física humana, agora podem ter efeitos visuais deslumbrantes. É impossível não agradar o público com performances que desafiam as leis da física. Veja agora os comentários sobre esse assunto. Olha o que o povo está comentando sobre isso. Márcio Santos. Assisti o vídeo de Wang Li Hong e fiquei impressionado com os robôs Unitree, mas falta sentimento. Juliana Oliveira. Como dançarina profissional, fico preocupada, mas também vejo oportunidade de trabalhar com tecnologia. Rodrigo Silva. Na China, tudo vira robotização, mas no Brasil ainda vamos ver humanos por muitos anos. Fernanda Costa. Os robôs são perfeitos tecnicamente, mas não dão aquele frio na barriga que um humano dá. Carlos Mendes. Elon Musk está certo. A China está na frente em tudo isso de robótica e entretenimento. Ana Paula Lima. Já imaginei um carnaval no Rio com escolas de samba tendo alas de robôs dançarinos. Lucas Ferreira. O futuro é humanos e robôs trabalhando juntos, não um substituindo o outro. Beatriz Almeida. Comprei um robô Unitree para minha escola de dança e os alunos amaram a experiência. Gabriel Souza. Quem lembra dos primeiros efeitos visuais no cinema? Isso é só o começo da revolução. Renata Pereira. Wang Li Hong sempre inovando. Ele foi o primeiro artista asiático a usar robôs em show grande. Enquanto isso, no Brasil, a discussão mal começou. Nossos produtores ainda lutam com questões básicas de infraestrutura em eventos. A ideia de substituir dançarinos por robôs soa como luxo distante para a maioria dos organizadores de shows aqui. Mas a tendência global é clara. A tecnologia vai transformar cada vez mais o entretenimento ao vivo. A diferença é que países como China têm investimento pesado em inteligência artificial e robótica, enquanto aqui ainda engatinhamos nessa área. O que ninguém pode negar é que os robôs trouxeram um novo nível de precisão e possibilidades artísticas. Shows que antes eram impossíveis por limitações humanas agora viraram realidade. Mas a arte sempre foi sobre conexão humana, sobre compartilhar experiências emocionais. Uma máquina pode imitar movimentos, mas consegue sentir a música da mesma forma que um artista humano? Consegue improvisar quando algo dá errado no palco? Consegue olhar nos olhos do público e sentir sua energia? A verdade é que o entretenimento sempre evoluiu com a tecnologia. Do cinema mudo aos efeitos visuais de hoje, da TV preto e branco aos streams em 4K, os artistas que sobrevivem são aqueles que abraçam as mudanças em vez de resistir a elas. Os dançarinos do futuro provavelmente serão híbridos, dominando tanto a arte corporal quanto a programação de movimentos para máquinas. A revolução já começou, mas não é o fim. É apenas um novo capítulo. Você realmente acredita que uma máquina pode substituir a paixão de um artista humano? Será que o público vai se contentar com performances perfeitas, mas frias? A resposta pode estar no equilíbrio entre tecnologia e humanidade que os grandes artistas como Wang Li Hong estão buscando em seus shows. Ei, já pensou se você perdesse essa chance de saber mais sobre isso? Aqui eu posto conteúdos novos todos os dias, sempre às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 7 horas da noite. Volte sempre todos os dias para ver conteúdo novo aqui.